Às vezes uma simples conversa vale mais que uma simples conversa. Tem vezes que temos que agir na calma e outras é mesmo na pressa. Às vezes tem que parar de seguir a multidão e seu próprio caminho fazer. Outras já alguém que acredite no sonho junto com você. Tem vezes que é seguir em frente, rapaz, mas às vezes é melhor um passo atrás. Às vezes é bom aceitar as coisas como elas são, outras vezes já não. Às vezes o que você não muda pode te mudar. Outras está perdido pode ser a melhor forma de se encontrar. Às vezes arriscar tudo é a única opção que tem. Nessas a vida diz no pain, no gain. Que seja por tentar fazer algo e por que não por tentar ser alguém. Às vezes me preocupo tanto em ser feliz que acabo não encontrando alegria. Tem vezes que me preocupo com daqui 5 anos, mas na maioria das vezes só me preocupo em chegar bem no fim do dia. Às vezes de que adianta mudar, mas eu só queria. Adianta se sensibilizar com as coisas que cê vê na TV. Se nunca fez nada pra ajudar quem tá bem perto de você. De que adianta enganar o mundo enquanto mente pra si? De que adianta dentes artificialmente brancos dentro de uma boca que não sorri? E alego, de que adianta tanta dieta se isso é só pra alimentar seu ego? De que adianta um coração saudável se ele está vazio? Sentimentos se eles são vadios? Só com palavras dizer que é real, afinal até produtos vem com uma etiqueta dizendo produto original. De que adianta mentir pra si, meu mano? Que é pior aceitar as falsas promessas dos políticos ou as que você faz pra si em toda virada de ano. Às vezes de que adianta mudar, mas eu só queria mudar. Eu só queria mudar pra mim e ficar bem assim. Às vezes de que adianta. Um lugar menos contraditório pro meu coração parar de ser esse sanatório que preencha a minha mente, faça bem a ela. Porque uma vez de mente vazia, demônios entregam currículo todo dia pra trabalharem nela. Um lugar onde senti sem tudo que eu declamo, que eu declamo, que eu declamo. Onde eu não precise ver a senhora morte abotoando paletós das pessoas que eu amo. Um lugar menos bizonho, onde eu pudesse viver do meu sonho. E meu sonho pudesse viver, onde eu pudesse viver vendo milagres, onde não houvessem pastores dizendo eu vendo milagres. Um lugar onde os pais não desaparecessem, onde as mães não envelhecessem. Ou melhor, onde as mães não morressem.